Ô, menino, tu é de onde? Eu sou de São Paulo. Oxe, de São Paulo? E por que tu tá cantando repente aí, meu filho? Eu canto repente também. Qual é o teu nome? Fábio Braza. Fábio o quê, homem? Fábio Braza. Ah, Fábio Braza. Perdoe se eu venho da cidade, se eu não tenho intimidade com as coisas do sertão. Perdoe se toda minha cultura veio da literatura e se meu verso é sem razão. Eu sou do rap, do repente, da embolada e na rima improvisada, meto o dedo na cumbuca. E se duvida, me convida pro duelo, que amigo não amarelo e nem fico de butuca. Rima maluca, que me eduque, me completa. Eu sou poeta e a minha dieta é seleta. A minha meta não é tocar na discoteca, mas fazer samba como os do Zeca, sem deixar cair a peteca. Pra ganhar minha beca de bacharel, sim senhor, e o anel de doutor, como Noel e senhor Ismael, mano, Heitor. Tudo isso com o toque de Gabriel Pensador. E se preciso a gente arrisca no cordel, até sai faísca quando a caneta trisca no papel. E pra mostrar toda a chimanha, pego o caju e castanha e coloco lá no flow do Big L. Eu sou Brasil de norte a sul, e até me atrevo no baião, no frevo e no maracatu. Sentiu? Eu sou do rap repente, meu bem. Eu sou do samba bamba também. E tudo aquilo que vem do meu Brasil, Brasil. Viva o Nordeste inteiro e esse povo que me orgulha de ser brasileiro. Viva Caymmi, Lenine, Zumbi, Antônio, Conselheiro, Chico Sainz, Caetano, Gil, Jackson do Pandeiro. Viva Raul, Baião, o Samba, o Frevo, Maracatu e todo batuqueiro. O Acarajé, Caruru, Abará, Sururu, Baião de Dois, todo seu tempero. Salve! O verso de Rapadura, Castro Alves e Graciliano Ramos na literatura. Toda essa bravura, toda essa beleza e riqueza de cultura. Viva Patativa e sua mente criativa, voz ativa do Nordeste, a saliva que regou a creste. Viva cada cabra da peste por seu legado. Viva Luiz Gonzaga e Jorge Amado. Nordeste, muito obrigado. Sua sina é sua suna, é seu povo arretado, é seu povo arretado. Eu sou Brasil de norte a sul, e até me atrevo no baião, no frevo e no maracatu. Sentiu? Eu sou do rap repente, meu bem. Eu sou do samba bamba também. E tudo aquilo que vem do meu Brasil, Brasil. Eu, oh, foi pandeiro que chamou. Eu, oh, brasileiro que chegou. Eu, oh, tem tempero, tem sabor, sim senhor. Tu canta mesmo? Eita, paulista retado, esse Fábio Braza!